noite inteira não deixei ninguém dormir. Minha mãe me deu uma surra com cipó de juqueri. Eu chorei a noite inteira, não deixei ninguém dormir. Moreninha foi-se embora, foi morar lá no retiro. Caçadinha de tamanco verde estou que me admiro. Moreninha foi-se embora, foi morar lá no retiro. Caçadinha de tamanco verde estou que me admiro. Lá do céu caiu um cravo que no orto desfoiou. Tomara que se arreganhe quem fez e se arretirou. Lá do céu caiu um cravo que no orto desfoiou. Tomara que se arreganhe quem fez e se arretirou. No caminho de São Paulo quem achar um lenço é meu. Bordado nas quatro pontas foi paulista que me deu. No caminho de São Paulo quem achar um lenço é